Manifesto pra mim é Ednei de Souza, Thiago de Jesus e João Raimundo Neto. Essas três pessoas acho que sempre vão ser o manifesto, independente do que for acontecer, certo? Cara, os ensaios eu acreditava que não ia rolar, porque o Thiago, ele é assim, vamos fazer, vamos, tá ligado? Então, firmou, vamos fazer. Só que tem que, o bagulho tem que rolar, tem que ser constante, tem que ter aquela pegada, senão se for um bagulho tipo assim que dá uma desanimada, eu sei que não ia ter continuidade, entendeu?